contrário, né? Eu que quisesse um carinho, né? Sua cama um cafuné, você seria covarde, né? Mas eu vou te explicar por que é que eu não posso voltar. Ai, ai, ai, eu te quero, mas meu coração não quer mais. Ai, ai, ele tanto fez que agora tanto faz. Coração conseguiu te esquecer, só falta a cabeça dura aprender. Conseguiu te esquecer, só falta a cabeça dura aprender. Oh, oh, oh, oh. Parceiro Romildo Júnior, minuto da música de Minha Lagoa, estamos juntos, estourado. Mas eu vou te explicar por que é que eu não posso voltar. Só falta a cabeça dura aprender. Ai, ai, ai, eu te quero, mas meu coração não quer mais. Ai, ai, ele tanto fez que agora tanto faz. Coração conseguiu te esquecer, só falta a cabeça dura aprender. Que quisesse um carinho, né? Sua cama.